De novo, primo. Fragmento desse quadro, último enigma decifrado. As peças agora encaixam, dedos e armas se abaixam. Todos os planetas alinhados, prosperidade como perspectiva diária. Então corre, tem pouco tempo pra isso na área. Tão forte como o vento que resguarda esperança, eu vim trazendo a tempestade em busca da bonança. Fazendo arte igual criança, não mudei. Sempre fui parte da obra, evoluí. E as tantas lutas sem plateia que travei. Se ainda te olho no olho, eu levantei mais que caí. Chuvas com peso de lágrimas, quero ir pra casa antes que seja tarde demais. Essas ruas nunca foram tão vazias, ou era apenas eu quem me preenchia de algo covarde demais. Último fragmento desse quadro, último enigma decifrado. As peças agora encaixam, dedos e armas se abaixam. Todos os planetas alinhados. Último fragmento desse quadro, último enigma decifrado. As peças agora encaixam, dedos e armas se abaixam. Todos os planetas alinhados. Canto pra te contar que foi bom que te encontrei, né? Convenhamos. Eu não guardo dinheiro nem recordações. Gastei tudo que eu tinha tentando esquecer. Ódio vem junto com as provisões. E o que você fala eu não quero saber. O jornal tem suas previsões. Escolha qual vai te satisfazer. Eu não guardo dinheiro nem recordações. Gastei tudo que eu tinha tentando esquecer. Gastei tudo que eu tinha tentando esquecer. Gastei tudo que eu tinha tentando ser. Ácido igual Fini, a vida igual Vini. Ando sempre na linha tênue, se me define. Versos que caem como a chuva que cai do céu. Peço ao pai que me livre e guarde, eu não sou covarde. Quem foge é fraco e morreu de infarto quando viu o último fragmento desse quadro. Louis Libra manda um abraço, sai desse laço. Quem fica em cima do muro não tem espaço. Pare de se iludir. Seja verdadeiro consigo mesmo. Pare de se iludir. Seja verdadeira consigo mesma.